ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, a sintonia da Terra. Bom dia, queremos comprar todo o seu leite. Vocês têm tanques de resfriamento? Para você atender ao pedido dos seus clientes, o Cresce Nordeste atende ao seu. Mais de 6 bilhões de reais em créditos de curto, médio e longo prazos, com juros ainda mais baixos. Conte com o BNB para implantar, ampliar ou modernizar o seu negócio de qualquer porte ou setor. Procure o Banco do Nordeste e faça como ele. Ofereça sempre o melhor para os seus clientes. 0800-728-3030 ou www.bnb.gov.br. Cresce Nordeste, do Banco do Nordeste. Brasil, um país de todos. Está entrando no ar, através das ondas da Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, uma produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Um dos mais notáveis compositores brasileiros foi, sem sombra de dúvida, o paulista José Gomes de Abreu, conhecido por Zequinha de Abreu, e que hoje homenagearemos em nosso programa. Nasceu Zequinha de Abreu na cidadezinha de Santa Rita de Passa Quatro, São Paulo, no dia 19 de setembro de 1880. Aos 6 anos de idade, já demonstrava seus pendores para a música ao tirar melodia numa flauta. Foi estudar em um povoado próximo, São Simão, onde aprendeu rudimentos de artinha, isto é, teoria musical, com o professor Dionísio Machado. Ainda cursando o primário, formou uma bandinha de música da qual era regente. Transferido para o Colégio São Luís, em Itu, São Paulo, passou a tocar ocarina em um conjunto de um parente seu, José de Abreu. Estudou harmonia com José Basílio. Dessa época é o seu maxixe Bafo de Onça, que conheceremos no decorrer do programa. Em 1898, conheceu em Santa Estrela, São Paulo, a professora Durvalina Brasil, por quem se apaixonou e casou, passando a residir ali, abandonando a música e abrindo uma farmácia. Não suportando a ausência da música, voltou à sua terra natal, onde organizou a Lira Santa Ritense e a Orquestra Smart, que atuava no cinema do mesmo nome. Empregou-se como escrevente da coletoria local e em 1909 era secretário da Câmara Municipal. Em 1917 compôs seu maior sucesso, Tico Tico no Fubá, que ainda hoje é uma das músicas mais gravadas em todo o mundo. Em 1918 compôs a Valsa Branca, feita em homenagem à filha do chefe da estação ferroviária, Branca Barreto. Com a morte de seu pai em 1920, estabeleceu-se na cidade de São Paulo, passando a trabalhar na Casa Beethoven, como pianista demonstrador, trabalhando também no bar Viaduto, além de cabarés e dancings. Na revolta de 1924, escreveu o choro Sururu na cidade. Muitas de suas composições receberam versos e foram gravados pelos grandes cantores da época. Zequinha de Abreu faleceu no dia 22 de janeiro de 1935 e 17 anos depois da sua morte, a companhia Vera Cruz produziu o filme Tico Tico no Fubá, relatando a sua vida. Mas vamos conhecer sua primeira música, praticamente. É o maxixe Bafo de Onça, de autoria de Zequinha de Abreu, gravado pela Columbia Brasil Dance Orquestra. Disco Columbia, gravado em 1931 e lançado em outubro. Foi praticamente a primeira composição de Zequinha de Abreu. Bafo de Onça. Thank you. Agora a valsa Aurora. Zequinha de Abreu fez e recebeu letra de Salvador J. Moraes. Quem gravou foi Francisco Alves com orquestra Parlophone. Disco Parlophone, gravação de 14 de junho de 1929, lançamento do disco Julho de 29. Nessa gravação, Francisco Alves aparece escondido sob o pseudônimo de Chico Viola. Aurora. A profundeza das águas jogar, estava louco por certo esse dia, amiga companheira, toda minha alegria, primeiro amor. Eu tentei matar. Os olhos de infernal fulgor, de uma infernal sedução, cimentaram-me de ardor, despertando um novo amor. A infernal sedução no meu coração. Ressurreição, valsa de Zequinha de Abreu, na execução da Orquestra Típica Victor, gravação de 25 de setembro de 1934, disco lançado em novembro de 1934. Ressurreição. Thank you. Soluçar de um coração, valsa de Zequinha de Abreu, versos de Satulã. Canta Gastão Formente com acompanhamento de piano, violino e violão. Disco Parlophone, gravação realizada em junho de 29, disco lançado em julho de 29. Soluçar de um coração. Queres meu bem conhecer e sentir toda a grande dor. Tudo é ilusão no mundo cruel que é bebendo na taça do amor que se bebe o feliz por não saberes o mal e a mágoa e a dor e a na vida no amor indiferente ao amor tu deves sempre viver jamais procures por alguém como eu padecer. Em teu mergulhar profundo e dismado, vi de repente surgir radiante de luz no amor e unindo aos meus os roubos lá viu afastaste de mim toda mágoa, toda aquela dor. No todo santo coração tu queres meu bem conhecer e sentir toda a grande dor. Tudo é ilusão no mundo cruel e é bebendo na taça do amor que se vai. Vamos agora para o nosso costumeiro intervalo. Logo mais estaremos voltando com a segunda parte de Arquivo de Cera. Tu queres meu bem conhecer e sentir toda a grande dor. Tudo é ilusão no mundo cruel que é bebendo na taça do amor que se vai. Estamos voltando com o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje com músicas da carreira fonográfica do compositor José Gomes de Abreu, o Zequinha de Abreu, nascido em Santa Rita do Passa Quatro, São Paulo, no dia 19 de setembro de 1880, e que faleceu na cidade de São Paulo no dia 22 de janeiro de 1935, com apenas 54 anos de idade. Vamos trazer agora de sua autoria a valsa Branca, a execução da Orquestra Coubais. A gravação é Colômbia, data de 1931. A Orquestra Coubais tinha esse nome porque, naquela época, as empresas tinham um endereço telegráfico, como hoje se tem um e-mail. E o endereço telegráfico tinha afinidade com o nome da empresa. Coubais era mais ou menos Colômbia do Brasil, com Z. A Orquestra Coubais era formada por Oldimar de Amaral Gurgel, o Gaó, no piano e regência, Jonas Aragão na clarineta, Zé Carioca no violino, Petit no violão, José Riele no acordeão e Atílio Grani na flauta. A composição data de 1918 e foi feita em homenagem à filha do chefe da estação ferroviária, Branca Barreto. Branca. Thank you. Rosa Desfolhada, valsa lenta de Zequinha de Abreu e Dino Castelo. Quem gravou foi Francisco Alves com a Orquestra Rádio Central. Disco Parlofon, gravação de 1929, disco lançado em agosto. Aqui também Francisco Alves está como Chico Viola. Rosa Desfolhada. Rosas doineirosas, espolhadas ao luar, uma brisa perfumada, delicada, no luar. Essas rosas milagrosas e gloriosas testificam, santificam um poder. Pássaro cantor, multicor, a gorjar, parece entoar a canção de louvor. A cantar, a trinar, com amor, esse sino que encanta é canção de louvor. Velho sino badalando a soar, vai chamando e convida a orar. Noite triste e a lua me estende a brilhar, e a voz desse sino se estende. Saudoso Adeus, valsa de Zequinha de Abreu, na execução da Orquestra Típica Victor, gravação de 25 de setembro de 1934, lançamento dezembro de 1934. Saudoso Adeus. Thank you. Nossa Padroeira, valsa de Zequinha de Abreu com versos de Arlindo Marques Júnior. Canta Zezé Lara com a Orquestra Colbais. Gravação Colúmbia e data de 1931. Nossa Padroeira. Pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Inês, no ar desde 1963, hoje com músicas da carreira discográfica do compositor Zequinha de Abreu, nascido em 19 de setembro de 1880 e falecido em 22 de janeiro de 1935. Pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Inês, no ar desde 1963, hoje com músicas da carreira discográfica do compositor Zequinha de Abreu, nascido em 19 de setembro de 1880 e falecido em 22 de janeiro de 1935. Coração Amargurado, valsa de Zequinha de Abreu, na execução da Orquestra Copacabana. Gravação Odeon, de 10 de junho de 1931, disco lançado no mesmo ano. Coração Amargurado. Thank you. Mulher, valsa de Zequinha de Abreu com versos de Naro Demóstenes. Canta Jaime Fogler com acompanhamento da Orquestra Copacabana. Gravação de onde 6 de abril de 1932. Disco lançado no mesmo ano. Mulher. Mulher, luz divinal do coração. Chama sagrada do meu amor. Tu tens dentro do peito a ilusão e o pungente ardor das rápidas visões na dor. Mulher, eu te venero nestes meus versos. Eu quero te consagrar, ó flor, e assim te proclamar, rainha da natura, linda criatura. Mulher, bem sei que és uma atração. Os teus olhos inspiram eterna devoção. Sem ti o universo viveria em cruas agonias sem ter fim. Teu riso é para mim como orvalho que traz as flores da alma, suaves alegrias. Mulher, és o farol que ilumina a vida. És o sol, querida. Venero nestes meus versos. Eu quero te consagrar ao flor e assim te proclamar, rainha da natura, linda criatura. Tico Tico do Fubá. Choro de Zequinha de Abreu, na execução da Orquestra Colbais, a mesma que executou Branca. Gravação Colúmbia, lançamento 1931. Zequinha de Abreu estava em uma festa e apresentou sua nova composição, um chorinho sapeca ainda sem título. E logo todos começaram a dançar numa enorme sofreguidão. E alguém observou, até parece Tico Tico no farelo. E assim surgiu o título, que logo foi mudado, pois já existia uma composição do violonista Américo Jacomino Canhoto com o título Tico Tico no Farelo, e foi mudado então para Tico Tico no Fubá. Amando Sobre o Mar, valsa de Zequinha de Abreu e Arlindo Marques Júnior. Canta Ubirajara com a Orquestra Cobaz no acompanhamento. Gravação de 1932. Amando Sobre o Mar. Forte amar, procuro atenuar meu sofrimento, a minha dor. Bem sei que neste meu tormento encontro mais alento para exortar o meu amor. Mas creio na vida que bendigo, terei como castigo este penar que não tem fim. Que importa a vida se uma ferida a corroer assim? Ainda procuro então exterminar meu coração. A mim só resta recordar o idílio sobre o mar, as horas de poesia, teus lábios sem ressábios beijando, jurando mais puro amor nesse dia. Não posso se esquecer, não devo, as horas de endevo que andamos a gozar. E assim foi para mim um sonho tão risonho, vivendo e amando sobre o mar. A mim só resta recordar aquele idílio sobre o mar, aquelas horas de poesia, teus lábios sem ressábios beijando, jurando mais puro amor nesse dia. Não posso se esquecer, não devo, as horas de enlevo que andamos a gozar. E assim foi para mim um sonho tão risonho, vivendo e amando sobre o mar. Pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje com uma homenagem ao compositor Zequinha de Abreu, nascido em 19 de setembro de 1880 e falecido em 22 de janeiro de 1935. Traremos agora de sua autoria a valsa Lágrimas de Amor. A execução está a cargo da Orquestra Típica Victor. Gravação Victor de 25 de setembro de 1934, disco lançado em dezembro do mesmo ano. Lágrimas de Amor. Minha valsa, valsa de Zequinha de Abreu, não traz o nome do autor dos versos. Canta César Pereira Braga com Orquestra Típica Victor sob regência de João Martins. Gravação Victor realizada no dia 26 de maio de 1933, disco lançado pelo suplemento Victor para julho de 33. Minha valsa. Mas a vida sempre é um destino, da tormenta e nos ilude. E de desatino em desatino abre uma ferida, um golpe rude em nossa vida. Oh, eterna alma a sorrir, um imenso dormir de sonhos e alegria. Amor, prazeres, fantasias, sorver todo o licor num momento qualquer de um beijo de mulher. Depois, ó, que conforto, trazer no peito morto um sonho que viver. E sentir na alma ferida aquela vida que atormenta e nos ilude. E de desatino em desatino abre uma ferida, um golpe rude em nossa vida. Glorificação da beleza, valsa de Zequinha de Abreu, na execução da Orquestra Guanabara. Gravação Parlophone, que data de 1931. Glorificação da beleza. Thank you. Amor Imortal, valsa de Zequinha de Abreu com verso de Carlos Alberto Ferreira Braga, o Braguinha, ou simplesmente João de Barro. Canta Francisco Alves com a Orquestra Copacabana no acompanhamento. Gravação de onde 25 de julho de 1933, com lançamento em setembro de 1933. Amor Imortal, pela Rádio Universal. Toda aventura que mora no teu olhar cintilante vem da tristeza que mora no peito meu todo instante. Vivo assim na desventura e o coração sempre diz que este amor que hoje assim me tortura é o que te faz feliz. Dize-me um instante só na vida, mente, mas diz-me por favor que ainda vive, querida, o nosso imenso amor, o nosso imenso amor. Mente um só instante ainda, mente, mas dá-me ao ideal a ilusão doce e linda de um amor imortal. Pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Indireis, no ar desde 1963. Hoje homenageando o compositor Zequinha de Abreu, nascido em 19 de setembro de 1880 e falecido em 22 de janeiro de 1935. Sururu na Cidade. Chorinhos de autoria de Zequinha de Abreu, na execução da Orquestra Típica Victor. A gravação realizou-se no dia 25 de setembro de 1934, na Victor, que lançou o disco pelo suplemento para novembro de 1934. O choro data de 10 anos antes, 1924, quando houve um movimento revolucionário no sul do país, e Zequinha fez este choro glosando o tema. Sururu na Cidade. Thank you. Morrer sem ter amado, valsa de Zequinha de Abreu, na execução da Orquestra Típica Victor, sob direção de João Martins. Gravação de 12 de julho de 1932, lançamento do disco Agosto de 32. Morrer sem ter amado. Pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje, homenagem a Zequinha de Abreu, compositor nascido em 19 de setembro de 1880 e falecido em 22 de janeiro de 1935. Pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cera. Produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Hoje, homenagem a Zequinha de Abreu, compositor nascido em 19 de setembro de 1880 e falecido em 22 de janeiro de 1935. Vamos trazer de sua autoria agora a valsa Beijos Divinais. Orquestra Típica Victor, quem executa em disco, gravado no dia 22 de fevereiro de 1934 e lançado em abril de 1934. Beijos Divinais. Thank you. Último Beijo, valsa de Zequinha de Abreu, na execução da Orquestra Típica Victor, dirigida por João Martins. Gravação Victor de 12 de julho de 1932, lançamento agosto de 32. Último Beijo. Agora a valsa Primavera de Beijos, de Edir Zequinha de Abreu com a Orquestra Típica Victor, gravação de 22 de fevereiro de 1934, lançamento abril de 34. Primavera de Beijos. Thank you. Só pelo amor vale a vida. Valsa de Zequinha de Abreu, na execução da Orquestra Típica Victor, sob regência de João Martins. A gravação é Victor de 12 de julho de 1932, disco lançado em maio de 1933. Só pelo amor vale a vida. Terceira produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, fica por aqui. No próximo programa traremos um novo assunto para vocês. Obrigado pela audiência e até lá.